lerindara, lerindara. Todos juntos a cantar, lerindara, lerindara. Bien juntos pepemora, lerindara, lerindara. Todos a dançar, hoje a festa é nossa, quem quiser pode chegar. Veja só que festa animada, a gente não se cansa de dançar. Se bebe, brinca, canta e agita, a farra a recém vai começar. Faça um gol de placa e de alegria, hey! Chute a tristeza pro lado de lá. Se querem ser feliz, junte-se a gente, venha pra festa do Lerilara. Lerilara, lerilara, todos juntos a cantar. Lerilara, lerilara, vem juntos bebê morar. Lerilara, lerilara, todos a dançar. Hoje a festa é nossa e quem quiser pode chegar. Pois hoje a festa é nossa, lerilara. Lerilara, lerilara, todos juntos a cantar. Lerilara, lerilara, e juntos bebê mora. Lerilara, lerilara, todos a dançar. Hoje a festa é nossa, quem quiser pode chegar. Veja só que festa animada, a gente não se cansa de dançar. Se bebe, brinca, canta e agita. Oba! A farra recém vai começar. Marque um gol de placa de alegria, chute a tristeza pro lado de lá. Se quer ser feliz, junte-se a gente, venha pra festa do Lerilara. Lerilara, lerilara, todos juntos a cantar. Lerilara, lerilara, e juntos bebê morar. Lerilara, lerilara, todos a dançar. Hoje a festa é nossa, quem quiser pode chegar. Pois hoje a festa é nossa, lerilara.